preto organizar. Quatro diamantes. É mais uma nova missão, tá ligado? Chama lá, me tá com nós. Pra missão tô escalado, dita as regras, tô no jogo. Envolvido, eu não sou bobo, eu sei como funciona o jogo. Fora do alcance de vários que tenta nos passar pra trás. Incapaz de fazer o que a gente faz, vai que vai. Respeite a amizade, se conquista nego, não com mentira. Longe dos tira que prova com medo, na real. Por onde passo minha vida é momento com os mano, fechando com o gueto, mostrando talento. Na rua, cheque mate, missão, tô pronto pra ataque. Respeito vale, quer de verdade, tá comigo, sabe, chama os guerreiros. Chama a lamita, fechando com o gueto. Respeito de miliano, conceito tenho no gueto. Já convoquei os loucos pra roubar a cena. Da rua pro mundo, vulgo vermelho, quem comprar treta entre rua e beco. Guerra e chumbo sem freio, chama a lamita, o gueto organizado, mó respeito. Vai deixar rolar, vai deixar rolar. O tempo é mestre, é sábio. Chama a lamita com nós. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Sou mais um gueto, só voz. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Chama a lamita com nós. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Malabarista sabe viver e assim na lama se fazem crescer. Já fui, voltei e vi a luz do começo no fim. Dentro, fora do túnel, o que falou não passa de uma mistura. Soluço latino, América, um dilúvio, ainda colônia. Merda do uso da força, brincadeira em primeira instância. Mira que passa, veja a distância, sinto mal cheiro da ignorância. Chama lá mente, toma de assalto, tô com o dedo no olho mais alto. É nesse testando meu parto, vivo com gosto, tudo que faço. Sabemos qual é nosso alvo, cansei dessa merda, tô farto. Em meia, toda na sangue, toda na morte, sei o que é água. Vagabundo também, tem atividade. Sempre de peão, compromisso é irmandade. O hip hop que compõe a nossa caminhada. Pelo sangue de Cristo, Deus tarda, mas não falha. Cheque mate lá, missão, aí eu assumi. Cê meu torrão natal, eu nasci aqui. SP, zona sul, distrito Grajaú. Cê não imagina as proporção, aqui eu sou mais um. Tem DJ, tem rapeiro também. Tem grafiteiro, tem b-boy, tem birbeu também. Tem carroceiro, tem feirante, cobrador. Tem piloto, tem padeiro, tem servente, faxineiro. Sol a sol, vários pedreiros. Quantos indo lá pro centro, vanza cheio logo cedo. Quantos abraço que não presta em função do desemprego. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Chama a lamita com nós. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Sou mais um vento, só voz. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Chama a lamita com nós. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Mas eu tô pronto pra missão, já ditas no pé, tô com o mic na mão. Quantos vão, quantos quer? Só que entre o ódio, o amor, nem trama. Mas a guerra vejo que isso satisfaz. Me faz um nobre guerreiro, como eu quero. Sou nego Valgueto, música pro mundo de miliano. Quatro diamantes, quatro vagabundos. Esquina, armas e drogas, você se desloca. Você sobe, desce o morro, tá no jogo, então joga. Só que as ruas e balas, prisões, presa nos pensamentos. E várias missões, o tempo passa como o vento. Na caminhada gritou, olha os parceiros chegou. Segura a onda, negou, só vagabundo morou. Fico ligeiro com tudo, distante dos pés de breque. Dos 12 que eu vejo na rua, sou mais o Eric 12. E essa eu digo a quem merece. Desejo paz ao Duda e liberdade pro pivete. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Chama a lamita com nós. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Sou mais um vento, só voz. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio. Chama a lamita com nós. Vai deixar rolar, o tempo é mestre, é sábio.